Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, pastor Lincoln Galvão e pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo, o espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações, a sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar para você que está ouvindo agora o programa Caminho Santo, que Deus tem uma bênção tremenda para a tua vida. Deus é aquele que pode mudar toda e qualquer situação. No livro de Lucas, capítulo 18, no verso 35, tem a seguinte história. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmola. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Eu quero falar para você aqui, que nesses últimos dias tem aqui como esse homem mendigado. Mas a palavra de Deus diz: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. E eu quero profetizar na tua vida em nome de Jesus. Você que tem falado: Senhor, eu quero ver de novo a minha saúde. Senhor, eu quero ver de novo a restauração da minha casa, meu marido de volta, a minha esposa abençoada, meus filhos na tua presença. Que queres que eu te faça, que eu torne a ver? Você um dia viu a bênção de Deus na tua casa, a bênção de Deus na tua vida, a bênção de Deus naquilo que você presenciava, e eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo, que você, assim como aquele homem recuperou a vista, você vai recuperar também aquilo que os teus olhos viam em nome de Jesus. No versículo 43 diz: imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Você vai voltar a ver a bênção de Deus na tua vida, e você vai seguir a Jesus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Nós vamos orar agora com o pastor Hélder. Desde já, receba a bênção de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos deu vida, aquele que nos amou quando nós éramos ainda inimigos de Deus. Vamos orar, meus queridos. Deus eterno, derrame da tua presença magnífica e abundante sobre todos que estão ouvindo o Caminho Santo. Pedimos que o Senhor venha resplandecer a tua misericórdia, a tua glória e a tua majestade. Deus, nos livre de toda cilada do diabo. Nos livre, Senhor, de tudo aquilo que não vem do Senhor Jesus. Nos livre, Senhor, das tentações. Não nos deixe cair, Senhor, nas ciladas que este mundo apregoa. Oh Deus, nós te pedimos que o Senhor fortaleça o nosso espírito, o nosso coração, dando a cada um a certeza que vale a pena te seguir até as últimas consequências. Nós queremos te amar até o fim. Nós queremos perseverar na fé, porque aqueles que não perseveram são como as ondas que vão e voltam, mas aqueles que insistem e insistem na sua presença, no devido tempo, são exaltados pelo teu nome. E por isso, Pai, nós te pedimos a tua graça, a tua misericórdia, o teu poder. E eu quero abençoar a todos que nos ouvem, e que eles sejam acendidos, fortalecidos na fé e no vigor que vem da tua palavra por meio do teu Espírito. É o que te pedimos em nome de Jesus.

Você vai ouvir agora, Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, eu quero meditar com vocês no livro de 1 Samuel, capítulo 7. Então vieram os homens de Kiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia, a arca ficou em Kiriate-Jearim e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Agora eu vou para 2 Samuel, capítulo 6. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30 mil. Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu de Baalá de Judá para levarem de lá a arca de Deus sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. Uzar e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, saltério, tamborins, pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali por esta irreverência. E morreu ali junto à arca de Deus. Queridos, nós lemos aqui, primeiramente em 1 Samuel capítulo 7, que a arca de Deus ficou na casa de um homem, Abinadab, durante 20 anos. E durante 20 anos, ali os seus dois filhos, Aiô e Uzá, eles com certeza passavam pela sala. Eu não sei se a arca ficou na sala, se ficou em algum quarto, mas criança, você sabe, criança não tem lugar na casa que ela não brinque. Se for brincar de pique-esconde, então, é em qualquer lugar que ele tenta se esconder. Se for brincar de pique-pega, também em qualquer lugar ele corre tentando escapar. E aquelas duas crianças, durante 20 anos, foram ali vendo e observando a arca. Criança é curiosa, chega perto, olha de rabo de olho. E o que que acontece aqui? Quando Davi, ele no seu coração se dispôs a buscar a Deus, trazer para perto de si a arca da aliança, ele faz o quê? Ele tinha uma boa intenção no seu coração, ele desejou no seu coração trazer a arca, mas ele trouxe de qualquer jeito. A palavra de Deus, ela tinha recomendações ali, certas, para que a arca fosse trazida. Ela deveria ser totalmente revestida de ouro, está lá em Êxodo capítulo 25, do verso 10 ao verso 16. Ela tinha quatro argolas, uma em cada canto. Ela tinha um varal que era coberto de ouro também, que deveria ser trazido no ombro dos levitas, porque os levitas foram aqueles que foram escolhidos para levar a arca. Deuteronômio capítulo 10, verso 8. Mas a boa intenção de Davi fez com que ele, não, eu quero a arca rápido. Bota então em carros de boi, traz e eu quero a arca de Deus no meu reino, para que eu governe com a presença de Deus. Quantas vezes você tem uma intenção boa no seu coração, mas a palavra de Deus diz, errais, não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, Davi, ele se precipita, mas esses dois filhos aqui de Abinadab, a palavra de Deus diz aqui que Uzá, então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, Deus o feriu ali por esta irreverência. Quantas vezes você tem o sagrado e está levando de qualquer jeito, você está ali sem reverência que a palavra de Deus diz que você tem que ter. Por que que eu quero falar isso hoje? Quando você vai para a casa de Deus, você tem que ter uma reverência santa. A palavra de Deus diz aqui em Eclesiastes capítulo 5, guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. E quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Quando você entrar na casa de Deus, guarda o teu pé, guarda o seu celular dentro do carro. Não use o celular como se ele fosse ali uma Bíblia, Bíblia online. Não, meu amado. Pega a palavra de Deus, a palavra de papel. Por quê? Quantas e quantas pessoas foram necessárias morrerem para que essa palavra chegasse hoje até você? Os apóstolos ali, eles foram martirizados, eles foram assassinados. Para quê? Porque eles anunciavam a palavra de Deus. Levítico capítulo 19, no verso 30, a palavra de Deus diz assim: reverenciareis o meu santuário, eu sou o Senhor. Usar, pela costume ali que ele tinha da arca, ele pensou que era uma coisa normal, sem problema. Deus o feriu por causa da sua irreverência. Não seja você ferido por Deus por causa da sua irreverência quando você for na casa do Senhor. Você não está num clube, você não está num ambiente social, você está na casa do Santo de Israel. Jesus, ele prega o amor, mas quando ele viu que a casa dele se transformou em covil de salteadores, ele fez ali um chicote e ele partiu para cima. Por quê? Porque a casa de Deus tem que ter reverência. Que Deus te abençoe, que você possa ter um ano abençoado e cheio da presença de Deus. Fique você na paz do Senhor Jesus. Você vai ouvir agora, Pastor Helder Rodrigues. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 17, no verso 11 a 19, é narrada uma história emblemática. Jesus Cristo estava de viagem de Jerusalém e passou entre Galiléia e Samaria. E quando ele passa por lá, 10 homens leprosos, homens que eram marginalizados, homens que receberam o juízo de Deus, porque a lepra naquele contexto era um juízo terrível, duro demais da parte de Deus, e 10 homens começam a clamar pedindo misericórdia a Deus para que Jesus o curasse. E Jesus prontamente, graciosamente, de uma maneira extraordinária, cura os 10 leprosos. Mas diz a Bíblia que apenas um volta para agradecer. E o que volta para agradecer é literalmente um estrangeiro. E isso causa comoção, isso causa, de fato, a ingratidão fere o coração de qualquer um de nós. Jesus Cristo ficou extasiado porque os 9 que foram curados de uma maneira extraordinária não voltaram. Eu fico aqui a pensar que quantos de nós não fazemos a mesma coisa? Deus graciosamente se doou. Deus Pai enviou o Seu Filho. Ele deu o Seu Filho para que todo que nele crê tenha vida e vida em abundância. E quantos de nós que somos eleitos de Deus, entregamos a nossa vida ao Senhor, não temos um coração grato pela salvação, pelas maravilhas que Deus fez na nossa vida, pela cura, pelo refrigério, pelo perdão dos nossos pecados? Meus amados, nós temos que viver a dimensão em que Deus já nos deu o melhor que nós poderíamos receber, que significa a salvação em Cristo, a comunhão com Ele, a restauração da nossa vida com Deus, e portanto Ele nos dá uma nova condição de vivermos bem uns com os outros, e nós muitas e não poucas vezes não agradecemos. Nós ensinamos aos nossos filhos que quando recebem um elogio, algum agrado, um carinho, eles devem agradecer. E quantas vezes nós fazemos isso somente por uma questão de etiqueta, mas não de fato e de verdade entregando a nossa vida e o nosso coração na presença de Deus. Veja que Abacuque diz que mesmo que não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é minha força, Ele faz os meus pés como os do cervo. Faz-me andar em lugares altos. Veja que este homem, o profeta, está dizendo que, ainda que ele perca absolutamente tudo do ponto de vista financeiro, ele vai continuar adorando e agradecendo a Deus. A gratidão é fruto de um coração tratado. A gratidão é fruto de um coração maduro. A gratidão é fruto de um coração que tem o discernimento de compreender que toda boa dádiva vem do Pai das Luzes. A gratidão, meus amados, significa a humildade. Como disse o apóstolo Paulo, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Se viver honrado e desonrado, se viver na abundância e na escassez, tudo posso naquele que me fortalece. A gratidão, portanto, não tem uma relação direta daquilo que você recebe, mas como você interpreta aquilo que você recebe. Você pode ser grato por receber um real ou um pequeno sorriso, e há pessoas que são ingratas se receberem 10 mil reais porque pensam que poderia ser um pouco mais. Portanto, a questão da gratidão significa uma postura adequada, uma postura de humildade, uma postura de alegria, uma postura humilde de se alegrar com aquilo que você recebeu. Nós temos que entender que nós sempre somos devedores de alguém. E na realidade, essa dívida não é no sentido de você agora ter que pagar, mas no sentido que sempre nós vamos necessitar do outro, do nosso semelhante. E isso nos leva a uma dimensão de vivermos na interdependência. Ao mesmo tempo que você é independente, você depende. E quando a gente vive dessa forma, a gente vive com as nossas relações de uma maneira muito mais saudável. Eu pergunto e reafirmo ao seu coração, você de fato tem sido grato a Deus? E a nossa gratidão, ela se manifesta não apenas com palavras, mas a nossa gratidão também se manifesta pelas nossas ações. E se você ama o Senhor e é grato ao Senhor, você vai ter prazer em fazer a obra de Deus. Portanto, as ações, os nossos comportamentos demonstram o quanto nós somos gratos ou não diante de Deus. Deus te abençoe e que você seja sempre alegre, contente com tudo aquilo que os outros fazem de bom para você, por menor que seja. Seja generoso nos elogios, na gratidão, na alegria, e você receberá mais e mais da parte do nosso Deus. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe, que a graça do Senhor Jesus Cristo venha sempre sobre você. Você sabe qual é o último versículo da Bíblia? Provérbios, capítulo 22, no verso 21. A Bíblia dá uma saudação final aqui para a igreja. Diz assim, Apocalipse 22, verso 21. A graça do Senhor Jesus seja com todos. A graça de Deus significa que o favor de Deus, a bondade do Senhor, venha sobre mim e sobre você. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Porque quem teve maior favor, quem teve o maior benefício, foi o nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz lá em Colossenses que sobre Jesus, Deus colocou todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses 2, verso 3. E que em todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínio falazes, para que você compreenda plenamente o mistério de Deus Cristo. Queridos, que a graça de Deus te alcance, que o favor de Deus venha sobre você e que uma promessa que Deus nos deu aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 5, verso 19, porque ele diz que existe um dom de Deus, e esse dom de Deus eu quero para mim e eu quero para você. E qual é? Eclesiastes 5,19. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Muitas pessoas dizem que viver é viver num mundo de um vale de lágrimas. Mas se você tiver esse dom aqui, esse dom de você poder desfrutar do fruto do teu trabalho, comer, beber da porção do seu trabalho, isso é dom de Deus. Porquanto Deus vai lhe encher o coração de alegria. Eu chamo a existência, isso aqui sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida da minha família e sobre a vida da sua família. Que Deus te abençoe. Fique você na paz do Senhor Jesus. Caminho Santo. Nós estamos terminando o nosso programa Caminho Santo, hoje segunda-feira. Que a bênção de Deus se manifeste abundantemente sobre a sua vida. Eu deixo mais um versículo para alegrar o seu coração. Está lá em Colossenses capítulo 3, verso 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Eu quero também te convidar a você acessar o nosso site pregaçõesevangélicas.com.br. Nós temos uma novidade que estamos implementando esses dias, é que colocamos a Bíblia em MP3 para você ouvir, de uma altíssima qualidade. Escute a palavra de Deus, medite nas Sagradas Escrituras diuturnamente e você verá a glória de Deus, a majestade de Deus sobre a sua vida, sobre o seu ser, em nome de Jesus. Você acabou de ouvir Caminho Santo, o programa evangélico que o Brasil estava esperando. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues.